Salve, salve, coelhada! Decadentes 273. Olha, estamos chegando aí num valor redondo, chegando quase no programa 300, hein? E vamos falar, começando mais uma temporada do América. Nessa temporada estamos aí na Série A. Vamos ter muito programa bom esse ano, viu? Que coisa boa. Bom, eu sou Jair Viana, estão aqui comigo dois dos culpados de sempre, Thales Maciel e Felipe Deleucas, e num convidado especial, João Marcelo, que vai começar aqui dando seu boa noite para todo mundo. João, dê sua boa noite, pessoal, aí. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, conversando, né? Esse programa seus aí, bacana demais. Acho que é uma iniciativa muito, muito legal, que eu curto desde o primeiro lá, desde da época que saiu mesmo, né? O primeiro, Decadência número um. E tamo aí. Vamos dar uns pitacos aí, né? Eu tô dando muito pitaco na internet, vamos começar a dar pitaco por aqui também. bacana. Felipe, deixa eu perguntar para o João. Eu deixei você dar boa noite. Caramba, não, só para saber, já que ele escuta a gente desde o primeiro, ele não enjoa ainda dessa merda, não? Não. Tem, bom, reclamado é pior, cara. Tratamento de canal é pior. Sem anestesia, né? Sem anestesia. Felipe, dê sua boa noite, então. Boa noite, pessoal. Mais uma temporada que começa, uma temporada de Série A e de boas perspectivas, né? Vamos falar aí desse comecinho da semana pra gente aí, como é que foi. Felipe, que hoje tem um furo, Leão Lobo, de aonde os jogadores do América estavam fazendo churrasco esse final de semana, mas daqui a pouco ele vai contar pra nós aí. Thales, então você dá sua boa noite e já emenda no resumo do jogo de ontem, né? A nossa estreia do esporte. Então, boa noite. Primeiro, satisfação do menino João participar com a gente já vem convidando ele há bastante tempo. Vamos falar do jogo de ontem. Ontem é nossa estreia no Campeonato Mineiro, né? Temporada 2021. O time extremamente alternativo, mas bem diferente do que a gente achou que iria, né? A gente, pelo que foi alardeado aí, a gente achou até que seria um time mais ainda júnior do que entrou. A gente teve ali as estreias, vamos dizer assim, de Gustavinho e Carlos Alberto, que a gente vai comentar no programa, e algumas mesclas ali com os jogadores que jogaram ano passado, né? O próprio Ayrton, a volta do Ricardo Silva, Marcelo Toscano, enfim, um time alternativo, que é um primeiro momento eu até gostei da escalação, achei uma escalação interessante. Primeiro, tá meio estranho, porque assim, a temporada tá começando em março, praticamente, né? Então é um meio estranho porque as temporadas geralmente começavam, o Campeonato Mineiro começava geralmente no final de janeiro, né? E não no final de fevereiro. É o América totalmente modificado, um time, pelo que o pessoal falou, não jogou junto, nem nos jogos treinos. E o primeiro tempo foi muito ruim, primeiro tempo de dar calo nos olhos, o time sem se encontrar. O Carlos Alberto, pouquinho que eu vi dele, eu não agradei muito, porque é um jogador badalado, jogador de seleção de base, não sei o quê, mas a gente vai discorrer sobre isso. Eu não achei ele, essa estreia dele, essa titularidade dele tão boa, não. Já o Gustavinho, não, esse mostrou que tem muito a nos oferecer ali. É um jogador que busca o jogo, não tem muito medo. Eu até achei ruim a substituição, o Lisca ter tirado ele. No segundo tempo, a gente você veio com duas alterações, a volta do Alê e o João Paulo. Apesar que o Lucas Luan, não achei que ele estava mal na lateral, não. Como é jogo de primeiro jogo, eu deixaria o Lucas Luan mais tempo. Mas o Lisca conhece do rasgado ali. Primeira jogada do segundo tempo, o João Paulo, cruzamento, ele, praticamente com a mão, ele coloca na cabeça do Alê, que faz um bonito gol de cabeça. Olho aberto, escolhendo canto, muito bonito gol. Subindo bem, e aí o jogo mudou de figura. Porque o Boa teve que ir para cima, e até a gente vai falar sobre isso, que o Felipe foi o nosso redator do Bala e do Colatina, vamos dizer assim, e ele colocou o Ayrton no Colatina. Eu não achei o Ayrton para Colatina, não, pelo contrário, eu achei o Ayrton até pro Bala, e eu até fui atrevido e coloquei ele no Bala. Aí o Lisca fez mais algumas alterações, o jogo foi correndo nessa. O Toscano, no segundo tempo, se encontrou mais. Ele deu uma jogada muito bonita do Rodolfo, e ele deu um chute muito legal, aquele chute que a bola bate no chão primeiro, o goleiro fez uma bonita defesa. Enfim, o resultado, para ser o primeiro da temporada, muito bom, 1-0. Foi bom, foi um jogo legal. Bacana demais. Eu acho que eu também fiquei muito espantado com a escalação. Eu esperava que fosse uma escalação ainda mais base, mais júnior, né? É aquela história, eu me pergunto, eu queria saber o que o Lisca quer entender do jogo do Toscano, do Flávio, porque esses caras, assim, eu entendo que a gente já viu o que era para ver, né? Mas eu gostei muito do Gustavinho, gostei muito do Lucas Luan, o Carlos Alberto achei mais ou menos. Léo Passos, cara, o que nós estamos querendo ver do Léo Passos? Então, assim, eu acho que dava para mexer mais. Só que o tempo provou que no final o Lisca acho que arrependeu, né? Pelas mexidas do segundo tempo, ele colocou um time quase titular, né? Ele saiu colocando os titulares das posições que ele mexeu. É isso mesmo? Vocês acham que tinha que ter feito isso mesmo? O que vocês acham? Não, eu acho que era o que estava mais ou menos planejado, né? O Lisca tá muito tempo falando que ia colocar base, colocar reserva para jogar. Teve uma entrevista do Salum aí há mais tempo, ele falou uma frase que eu fiquei um pouco com o pé atrás, ele falou assim: eu só não quero que o time seja rebaixado, mas você faça o que quiser. Eu acho que o Lisca, ele pensou bem, falou: gente, é campeonato mineiro, é boa, não é um time bobo, né? Não tem time bobo mais. E ele falou: vamos, ele deve ter pensado assim: não, vamos rever um pouco isso aí, vamos dar uma reforçada no time. Mas eu acho que foi um jogo até para estreia, com o time reserva, com muitos jogadores aí recém-subidos de base, né? Foi muito bem, gostei muito do Gustavinho também. Achei que ele, apesar dele não ter assim, feito assim, uma atuação de encher os olhos, mas ele estava com muita personalidade, né? O Carlos Alberto com o Luan, eu achei o Luan um pouco tímido, pelo menos eu não tive a oportunidade de acompanhar ele na base, mas o pessoal fala que o lado ofensivo dele é mais, né, mais desenvolvido, né? E eu acho que talvez isso aí, parece que ele segurou um pouco, ele estava meio tímido, parece que aí deu uma puxada no freio de mão ali do lado esquerdo nosso ali, né? Mas foi uma boa estreia, acho que valeu 1-0. O jogo, quando acabou o primeiro tempo, eu estava pensando, gente, ia botar uns três titulares aí e ganha o jogo, né? Tava muito... Tava muito bem desenhado isso aí, né? Acho que até mais ou menos por aí. E eu acho que também o que complicou foi que a CBF divulgou essa semana a Copa do Brasil, né? Uhum. Os caras falando que de repente nós vamos ter que jogar já dia 10. Olha pra você ver. Nós temos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil hoje, o segundo jogo... Mas a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo é hoje. Pois é, ué. E o segundo é quarta. E não é isso? Não sei. É quarta-feira? A gente joga agora no meio de semana. Isso. É. E aí na segunda... E na outra quarta já começa a Copa do Brasil. A própria entrevista do Lisca depois do jogo, ele falou, né, que provavelmente entre os dois jogos da Copa do Brasil ele vai ter que colocar o time alternativo mesmo, né? Então, pois é. Acho que ele tá querendo ganhar uma gordurinha aí para qualquer eventualidade, né? Pois é, então... Se ele com o time alternativo não foi muito boa, né? Ele perdeu um jogo pro Figueirense e um pro Avaí, né? Vamos conversar que o time alternativo do primeiro tempo... Deu desespero, gente. Não dá para jogar nem mineiro com o jeito que jogou aquele primeiro tempo, não sai nada. Diga, Felipe. A sacanagem que eu acho é um pouco com... Bom, você meteu lá uma galera que saiu de férias antes. Aí vão pôr assim, até no caso do... Questão é assim, o Jory cancelou as férias dele para poder estar nesse time que ia começar. Aí ele vai no primeiro partido e já está escalando o Ayrton, que tipo assim, na teoria tem férias normalmente. Fora o Sabino, que também foi um dos que saiu de férias antes, alguns jogadores ali que, na teoria, estavam de férias para começar a jogar, né? E não necessariamente entraram em campo. E jogadores que terminaram a temporada, na teoria, iam entrar aos poucos, acabam ganhando vaga. Exemplo do Léo Gomes, né? O Léo, esqueci o nome dele, o que jogou pela lateral direita, que é volante. É o Léo Gomes. Improvisamos ele de lateral direito e não testamos um dos laterais direitos da base. Agora, Felipe, tem um negócio aí que você falou. Que eu tenho quase certeza, o goleiro reserva dos nossos goleiros é o Cavicchioli. Então, para mim, o Jory não faz mais parte do elenco da América, não. O Bobé já tá lá no Coimbra mesmo. Até mesmo o Lalang foi outro desse também, né? Os dois que tiveram férias, voltaram mais cedo. Então, tipo, tem algumas coisas que eu acho que seria interessante testar um lateral direito mesmo, de fato, que fosse o... Ontem tava o Einstein no banco, mas ano passado o Thales vinha sendo banco bastante. Improvisamos um volante e não jogamos com um deles ali. A gente colocou o Toscano e não colocamos um outro meio-campo, por exemplo, para testar. Que fosse o Sabino de primeiro volante, o Flávio de segundo volante, já que de primeiro volante ele não tá jogando bem, vi de ontem, que ele... Se o juiz foi um pouco mais seguro ali, ele é expulso, né? Ele tinha dado uma entrada no primeiro tempo, que merecia um cartão amarelo. e foi todo afobado ali. Então, o Léo passa os vídeos, idem, o Caio ficou no banco. Então, acho que daria para ter testado mais. Até porque, ainda que já que os titulares estavam no banco, né? Você começa com um time bem mais alternativo, se for o caso, você coloca. Você tem 5 substituições, aí você mete os 5 lá pro segundo tempo e tentava buscar o placar. E acho que produziria ainda mais, né? Outra coisa são os atacantes, né? Nós somos de Vitão, que eu acho que deve ser testado mesmo. Mas saiu, deixamos o Léo Passos lá e o Goldson, por exemplo, não estava nem no banco. Né? Então, eu acho que o planejamento que foi prometido tinha sido bem mais interessante, né? De usar mais a base, até para saber quem que dá para aproveitar. No entanto, eu acho que isso não vai acontecer bem, não. Tirando, acho que o Gustavinho ali, que parece que mostrou uma boa perspectiva. O Carlos Alberto, eu até achei que ele... foi o primeiro jogo dele, né? E ele, eu achei que teve bons... Ele teve uns lances interessantes, conseguiu fazer umas fintas legais. Ele mostrou seu jogador que deu um repertório legal. Só que ele tava no ataque ali com o Vitão e Léo Passos, né? Então, tava faltando gente para produzir ali um pouco com ele, né? Acho que, às vezes, se ele fosse entrando com um time um pouco melhor ali, com peças que produzam mais, ele podia ter jogado mais também. E, às vezes, até se tivesse o Ale e o Gustavinho no meio ali, já teria ajudado um pouco mais. Se tivesse o João Paulo para dobrar com ele pela esquerda, né? Um cara que também apoia com qualidade. Então, acho que poderia ter sido mais interessante, né? Até mesmo para ele. Mas, vamos ver, né? Aparentemente, Léo Passos vai ter essas oportunidades aí. E a gente já viu mais ou menos que ele é capaz, né? É porque a gente viu pouco do jogo dele. A gente ainda não viu o Léo Passos assim jogando. Eu falo, cara, uma hora esse cara vai fazer um gol e vai fazer um gol bonito. Porque ele fica tantos minutos em campo que não tem jeito. É uma questão estatística. Entendeu? Ontem ele quase fez. Pois é. Ele quase fez um golaço. É uma questão estatística, cara. Mas hora menos hora vai ser. Ele teve uma época, ele era o batedor de pênalti, né? E já bateu bem, né? Bateu 2 pênaltis. Quase mais ou menos, né? Porque ele não acertou o gol, né? Se a gente for pensar assim ontem, né? Pra ele fazer um gol, ele tem que começar a acertar o gol, né? Foi algo que não aconteceu. Ô, Jair, agora tem um negócio que o Johnny falou aí, que é muito legal, sobre a declaração do Salum. E o Alencar, pra mim, ele é o contrário do Salum. O Alencar quer o título mineiro. Talvez tenha um dedinho do Alencar ali sobre isso. Já tem um dedinho do Alencar com relação às escalações aí, essa primeira escalação, sabe? Não sei. Eu acho que o que atravessou muito foi a questão da Copa do Brasil, porque você não, imagina que a gente tenha que jogar dia 10, e aí, na prática, você teria um jogo. Aí a gente joga o Jocobô todo com a base, time alternativo e tal. Aí a gente tem que jogar dia 10, a gente tem um jogo para dar ritmo pros caras titular. Então, assim, é meio arriscado mesmo. Se eu fosse o Lisca, eu teria feito isso, igual eu falei, pensando que a gente pode ter que jogar com o time titular dia 10, né? Pode ser o Alencar também, não sei, né? O Alencar dá um peso pro Mineiro, eu acho que eu acho que o Salum tem o mesmo pensamento que eu sobre o Campeonato Mineiro. A gente adora quando ganha, fica feliz e tal, mas o medo de ser roubado é tão grande que a gente já tenta não se apaixonar, entendeu? Eu acho que o Salum é meio nessa linha, igual eu. Eu tô mais ou menos nessa. Eu acho que é uma festa que não é pra gente, não foi feita pra gente. Né? Nós estamos ali de... nós estamos valorizando a coisa e, no final das contas... a gente vai lá... A sensação da festa, não vamos, não. Não vai. É campeonato feito pra esses vagabundos ganhar, não é pra gente, não. Entendeu? É claro que a gente quer ganhar, é óbvio que eu quero ganhar. Se ganhar, nós vamos comemorar pra caramba. É óbvio, não é isso. Eu não sou daquela linha que fala que estadual não vale. Claro que vale, vale demais. Rivalidade regional vale demais. Mas, igual eu falei, é tipo aquela menina que te dá fora direto, você não quer dar muita moral nela, porque toda hora ela te dá um fora. É meio essa linha, cara. A gente vai com a esperança, o time tá bem e tal, vão ser campeão, aí as forças ocultas... Vem a federação. As forças ocultas. As forças ocultas aparecem, aí os pênaltis mandrakes, os... Entendeu? Impedimentos, as não vêm, né? Exatamente, cara. Ou vem errado, entendeu? Então é uma coisa muito triste, cara. É muito assustador isso. Uma coisa, deixa eu ler alguns comentários aqui, só aproveitar que a gente falou sobre o Jori. O Zé Alves Aguiar e o Celino Vieira. É Jori ou Jori? Ah, eu sei essa porra. O nome do cara é Jori Whindersson. Você quer falar qual que é a entonação do I? É qualquer coisa, bicho. É Jô, qualquer coisa. Entendeu? O cara é Jô Whindersson. Então, ele já tá no Coimbra, já até treinou. Ele tá emprestado lá até maio. Então, realmente, pro Mineiro aí, nós não vamos ter o Jori, não. O Coimbra tá na Série A? No, do Mineiro? Tá. É, tá. O Mineiro tá jogando Série A. E eles vão jogar normal e tal. E bem provável que lá ele tenha uma. Que ele tenha a possibilidade de jogar. Eu não sou cara, eu não sou muito contra o Jori, não, tá, gente? Eu gosto dele. Eu não acho um goleiro para ser descartado, não. Ele falhou em jogos que não podia falhar, né? E marca muito isso. Né? Pois é, mas o Ayrton essa também fez, tá aí. Entendeu? O Cavicchioli também fez, tá aí. Então, passagem, assim, o Ayrton falhou no jogo, o senhor me colocou de bala ainda. Pois é. Então, acusações aí. Falhou duas. Ele falou, foram três lances específicos. No primeiro tempo, um foi. Então ficou 3-1. Então você viu um jogo diferente. Ficou 3-1 pro Boa. Não. É porque tá falhas. Com 1-0. Não, é falhas. Uma foi em cruzamento, só que não tinha, por sorte, não tinha ninguém deles pra aproveitar. Então, não, bebê, falha de goleiro é gol. Não tem coreografia, não. Sim, goleiro, falha de goleiro é gol. A falha dele que tirou em gol foi o gol deles que tava impedido, né? O cara chutou, ele espalmou a bola muito mal. Deu um troco, pra deu dentro troco. Da área. É, por troco. Sorte, o cara tava impedido, né? E por mais sorte ainda, dessa vez os bandeiras viram um impedimento, né? Porque a jogar com a nossa sorte com a arbitragem também, você não pode ficar dando esses moles, né? Mas ele falhou, foi bem, bem falha ali, ele espalmou muito errado a bola. Então, ele começou meio mal, segundo tempo ele não comprometeu, mas também não foi muito exigido, mas o que me destacou foi que ele estava meio inseguro para cruzamento, e soltou umas bolas, uma delas ele soltou, só que não tinha ninguém perto, ele pegou ela no, com os dois tempos, né? E a outra que ele soltou foi o gol anulado, né? Mas assim, isso no, na Série A, por exemplo, é caixa, né? É, verdade. Deixa eu ler aqui, Zé Alzaguiar tá aqui, salve decadentes, Itabira vos abraça, tá falando sobre a questão da CBF aí com a Copa do Brasil, que pode ter mudado a opinião do Lisca, o Igor Max TV tá dando aqui um salve amigos, o Zé Alzaguiar tá lembrando que Copa do Brasil é prioridade para completar orçamento e folha, isso ajudou demais ano passado, né? Então seria muito bom que a gente conseguisse chegar numa fase boa para frente, e a visibilidade também é importante. O Lisca tem esse jeitão, o jeito que ele bota o time para jogar, acho que favorece muita gente na Copa do Brasil. O Marcelo Calçolari, boa noite. Acredito que a oportunidade de testarmos a molecada é agora nessa fase. Conseguiu os 3 pontos, tem mais tranquilidade para mais teste. Vitão tá difícil defender. Nós vamos falar do Vitão. Boa noite, amigos decadentes. Parabéns pelo programa. Sempre bom escutar vocês. O Alex Itoshi, poderia aproveitar o João e deixá-lo como substituto do Thales aí. Abraço a todos. Oh, já podem subir a hashtag aí, viu? Ô, cara, cuidado com o que você deseja, que pode virar verdade. Ah, aí, ó. Se não sai pior ainda, não sai mesmo, cara. Daqui a pouco, entro eu, como me volta o Thales, pelo amor de Deus, porque eu tenho cara lá, não. Que sacanagem. É isso, ó. O Zé Alves Aguiar, tá, porque somos terceiro na tabela, Galinhas primeiro, segundo Atlético e terceiro América. Eles ganharam, né? Nem vi quanto é que ficou essa... Bicho, eu acho que tinha uns 20 minutos, já tava 2-0 pra eles, já. Nossa Senhora. É difícil. Eu também não vi, não. Quantos pênaltis marcados? Ah. Eu não sei. O meu sogro estava escutando na Itatiaia. Aí, eu sei que o Vitor era o goleiro. E bicho, tem torcedor da América querendo o Vitor na América. Esse povo não aprende, não, cara. Não, é um negócio... não. Esse povo não aprende, cara. Ficou 3-0. É porque tudo que vem de lá é bom para nós. Impressionante. Eu não consigo. O único que eu consigo lembrar que veio do Atlético do Cruzeiro, que prestou para nós, foi o Marcos Rocha. E lembrando que lá no Atlético ele era execrado. Quando ele veio para o América, tudo quanto era atleticano falando: nossa, empurramos um bonde em vocês, não sei o quê. Ou seja, eles só emprestaram para a gente porque era bonde para eles. Ou seja, bom, de lá não vem nada bom. A verdade é essa. Ele tinha uma coisa qualquer lá no Atlético, né? Porque ele veio para o América, ele, segundo a informação, ele não pegava nem camisa de treino lá, né? Ele veio para o América, ele foi o melhor lateral direito da Série B. Jogou bola demais. Voltou para o Atlético, o Atlético não aproveitou, emprestou de novo para o América. Ele veio para disputar a Série A, o América foi rebaixado, o Marcos Rocha foi o melhor lateral direito da Série A. E eles ainda não aproveitaram, né? Tinha uma coisa de coelhão. Não, e ele no Palmeiras, com esse orçamento todo que o Palmeiras tem, ele é sempre o titular. Não, sempre. Ninguém tira ele lá, não. Ele é um bom lateral, cara. Bom lateral. E o Zé Alzaguiar tá falando... Ah, não. O Marcelo Consolar, nosso parceiro aí, ó. Comentei lá no grupo hoje que existe uma postagem no Face falando sobre uma possível sondagem do América, o da David Braz. Vocês sabem de alguma coisa? David Braz, zagueiro do Grêmio. Eu acho que ele é caro, ele não é barato, não. E já tá na fase descendente da carreira também, né? E se for pra contratar um cara caro, não tem que ser um zagueiro, né, cara? É o que eu acho também. Tem que gastar do meio pra frente, né? É o cara que decide o jogo. A notícia que eu tenho é que é o seguinte, que o David Braz, ele é uma carta na manga se a negociação do Messias sair. A notícia que eu tenho é essa, tá tudo meio no ar, assim, não tá fechando lá, nem tá fechando cá, porque, assim, eu entendo que vaga de zagueiro tá fechada, não tem mais não, só abre se o Messias sair. Do que eu tenho notícia do pessoal é esse. Vocês veem diferente? Olha, eu não acho. Eu acho que hoje, já que para zagueiro, na pior das hipóteses, nós mantivemos todo mundo no ano passado, ainda trouxemos o Ricardo Silva, né? Sim. Se for contratar, tem que contratar no resto que não trouxe ainda, né? E renovamos, né? Renovamos Bauer, Anderson, Messias tem contrato até ano que vem. Então, quer Mengele. Dizer. E o Mengele? Quem que é Mengele, menino? Joseph Mengele. Acho que o Joseph, o contrato dele é até o meio do ano, se não me engano, né? É, mas tá com Covid agora, né? É. Ele jogou de lateral direito, parece. Não faz muito sentido, né? Nossa, é pra aproveitar mesmo, né? Ele jogou de lateral direito no passado. No fim do ano, sim, né? Porque deram férias pro Thales e pro resto dos laterais da base, né? E aí quando o Diego Ferreira machucou, o Daniel Bosch saiu, teve, acho, com suspensão, e aí ele jogou de Joseph na partida no final do ano. É. Pode ser que realmente aí, pode ser que é uma alternativa, né? Lateral é produto em falta, né? Eu acredito que o zagueiro se o Messias sair, né? Deve vir um nome, alguém mais tarimbado, mais experiente, sim, talvez. Eu até acho que deveria ter um zagueiro, um volante e um atacante mais experiente, né? A gente tem muito jogador jovem nessa posição, né? O Messias é um exemplo mesmo, cresceu com o Rafael Lima aí, foi um absurdo, né? Ele era um grande jogador na base, mas foi um cara que se firmou muito rápido, principalmente, boa parte disso é tá jogando ao lado do Rafael Lima, né? Sim. Ô, Johnny, o nosso zagueiro experiente não seria o Ricardo Silva, não? Hoje é. Tanto é que foi até o capitão ontem, né? Na teoria, o nosso zagueiro experiente hoje é o Ricardo Silva, que jogou muito bem ontem. Diga-se de passagem. O Bauer também foi muito bem. Muito bem. É. Teve uma bola lá que um lançamento lá, ele matou ela no peito bonito, foi ó. O homem conhece. Pois é. Agora, então, outra coisa, tem um trem que me incomodou ontem já, desculpa. É a mania do Toscano agora de achar que ele é o batedor de falta, cara. Ele não tá acertando nada. Ele cismou que ele é o homem da bola parada. Tá faltando Ademir pra dar um cacete nele toda vez que ele pegar a bola pra bater. Bicho, ele não acerta uma bola parada, cara. É, realmente eu não sei o que deu no Toscano. Eu achei que ele ia perder moral no final assim, pra essa temporada e renovar e tudo, tá com moral, viu? Achei que ele não ia estar, não. Mas nós também não temos muito batedor de falta, não, né? Não tem, assim, alguém que... Nem que arrisca, né? É o Toscano mesmo, só tem Toscano, vai de Toscano. Olha, mas de passagem eu deixo qualquer um outro bater, assim. Tem gente que treina, teoricamente, né? É o João Paulo, né? Não bate bem. Seria João Paulo. Quanto tempo, hein? Nós não temos um batedor de falta? Ó, né? eu vou falar pra vocês. O último gol de falta que eu lembro do América foi do Pará. Que eu me lembro. Acho que foi isso mesmo. Vocês têm gosto. O Mateuzinho fez. No jogo do Flamengo, na quinta-feira, o narrador do Sport TV falou que o Flamengo também não fazia gol de falta desde 2018. O Flamengo sempre teve Zico, Júnior, gente assim que batia com a mão, né? Então tá, né? A falta não é só nossa, não. Né? Tá faltando pra todo mundo aí. E eu fico bolado, porque bater falta, cara, é treino. É treino. Eu fico, puta, entendeu? O cara, não, deixa eu ficar aqui tentando. Aí o cara é um jogador meia boca, ele às vezes se garante no time que ele bate bem falta, entendeu? O cara é um jogador, um lateral assim... Você tá falando do Marcelinho Carioca ou do Neto? Não, cara, tem vários, né? Tem na história do futebol. Tô te dando dois exemplos de dois jogadores. O Neto mesmo, o lado físico dele era péssimo, né? Ele era, né? Não tinha a menor condição de ser jogador de futebol. O que segurava ele era cobrar falta, cruzamento, escanteio. Pois é. Então, assim, eu se eu fosse jogador de futebol, eu falava, não, bicho, eu vou me garantir, dá na falta. Porque isso, no meu entender, talvez seja o fundamento que menos pede talento puro, vamos dizer assim, porque drible, né? O cara tem que ter outras características e tal. Agora, falta é treinar. Ah, verdade. Toscano fez. Aí, ó, só pra queimar a língua do César. Foi isso mesmo. Mas isso não quer dizer que ele vai acertar todas, né? Parece que aquele acertou foi exceção da regra, né? É que nem o caso do Léo Passo, uma hora ele faz, né? Bate todas, né? Porra, é foda, cara. Tá certo. E aí, gente, eu vou falar com vocês o seguinte, que contudo, no ataque ontem, pra mim, a grande decepção, pra mim, foi o Vitão. Vitão, pra mim... Ô, Jário, eu vou deixar para falar do Vitão. Vou deixar aqui só nosso amigo aqui do lado. Não, opa, peraí. Aqui, ó. Só esse amigo do lado aqui fala do Vitão, porque no grupo ontem tava querendo matar o Vitão. Cara, eu fico preocupado que o Vitão, um atacante do tamanho dele, ele não ganha uma no corpo, cara. Você entendeu? Ele não consegue proteger a bola, ele não consegue... Quando ele ganha, ele faz falta, né? Pois é, cara. Alguém tem que falar para ele, meu filho, olha seu tamanho. Você não tem velocidade. Não vai ter, porque não tem jeito. Então você tem que aprender duas coisas para você ser um atacante bom. Você tem que aprender a fazer uma paredinha bem feita na bola, entendeu? E saber proteger, saber virar com a bola protegida. Mas, puta, o cara não faz, ele tenta, sabe, na grandona e pega a bola e sabe, pau, tu perde a bola. Não, pensa, né? Mas então, Johnny, conta pra nós aí, meu filho, o que você tava bravo com o Vitão? A impressão que eu tenho é mais ou menos essa mesmo. Parece que ele na base, a impressão que eu tenho, né? É que ele foi treinado para ser aquele atacante rompedor de área. Né? E não cola no nosso estilo de jogo, né? Não cola, o time não joga quando já tá atacante rompedor. Não sei, talvez fazer um trabalho, é isso aí, né? Tá faltando ele fazer, ele dominar, né? Proteger a bola, fazer um pivô ali, né? Precisa ter um trabalho melhor para ele, né? Usar o tamanho, exatamente. Precisa pra ensinar ele a jogar diferente, né? Não pode jogar do jeito que ele tá jogando. Assim, parece que a característica dele não baixa com o time. Tá? Ele não vai ser o soldado que marcha certo no batalhão, né? O único soldado marchando certo no batalhão, então troço errado. Pois é, tem que chegar para ele, alguém tem que gravar um DVD, Melhores Momentos de Adriano. Melhores Momentos de Adriano Imperador. E fala assim: meu filho, esse aqui é seu biotipo. Esse aqui é o atacante. Você observa como é que ele faz com a bola. Você não precisa ter o talento dele, não, mas raciocina o jeito que ele protege a bola, o jeito que ele chega numa entrada da grande área, e se ele vê que não tem passagem, ele prende a bola, o cara, o que que acontece? O que que o zagueiro vem? Pau, falta. Entendeu? Então, assim, ele é o contrário, não. Ele tá querendo fazer o que o Léo Passos tenta fazer, que é ganhar na passadinha, pegar a bola e, igual você falou, romper no meio dos caras. Não vai, bicho, é o tamanho dele, cara, ele é um tanque. Pode ser que na base ele era maior do que a turma, em geral, uhum. E aí isso aí ele conseguia fazer e tal. Mas agora não, cara. No profissional, todo mundo é igual. Não tem mais isso. Então ele tem que repensar esse jeito aí, porque pensando assim... Ah, ele tem muita, muita disputa no elenco para jogar desse jeito, para jogar rompendo. Tem um monte de atacante na América que tenta jogar rompendo, entendeu? Então, assim... E não tem esse outro tipo de atacante. Então, vale o pensamento. Liga lá pro Bill, liga lá pro Bina, pergunta para esses caras como é que faz aquela posição ali, que eles explicam para ele, né? E você, Felipe? A coisa que deixou mais chateado nele ontem foi um pouco da postura dele em campo também. Ele não tava, por exemplo, o Gustavinho, você via que tava com sangue no olho ali para mostrar alguma coisa. O Carlos Alberto, mesma coisa. Ainda que não tenha... Até mesmo o Flávio, ainda que tenha jogado mal, você via que ele tava com um ímpeto maior de tentar. O Vitão estava muito displicente. Então, teve um lance que deixou mais encucado. Foi assim, ele pegou a bola, foi uma das que ele conseguiu ganhar ainda, né? Ele pegou, o cara tava atrás dele. Aí o cara tava meio que dando uma puxadinha assim, ele foi parando na jogada achando que o juiz ia dar falta, o cara pegou a bola e saiu com ela, assim, sem nenhum problema. E ele, tipo assim, uma postura muito, muito displicente em campo, como se ele, tipo assim, ah, tô aqui, não vai dar nada mesmo, então vou só fazer um qualquer. E aí é foda, né? Porque ele precisa melhorar muito. E não tá nem com a postura de que tá tentando, né? Essa que é uma coisa. A gente fala, igual, defendendo o passado, que ele tivesse a chance, já que o outro é o Léo Passos, que também não é um primor, né? Já que é pra dar experiência pra alguém, eu dava experiência pro nosso, né? Mas ele não tá parecendo que tá querendo, né? Isso dificulta um pouco a defender ou a continuar pedindo oportunidade, né? Eu igual eu falei, eu entendo, eu não mataria a carreira do menino, não. Eu acho que tá e tem, entendeu? Tem que repensar. Eu acho que falta, às vezes, ele tá precisando de um Rafael Lima pra falar do que o Jonas lembrou aí. Ele tá precisando de um Rafael Lima na vida dele pra dar um pouco de caminho das pedras no profissional pra ele. Né? Exatamente, você falou do Bill, né? Ele tá precisando de um Bill no time pra ensinar ele. Alguém que ensine pra ele. Olha, o Rodolfo foi mais ou menos isso, né? O Rodolfo não é o tipo. O Rodolfo era atacante de lado também, né? Então é muito mais móvel com a coisa que o Vitão não vai fazer. O Rodolfo é um toque de amarragé danado, só. Ele é baixinho, ele não tem corpãozinho, não. O corpo dele é horizontal, não é vertical, não. Entendeu? tem que ser um cara mais série A, né? Mais assim. É, um cara, verdade. Um cara vivido, né? Um cara experiente. Ele tem que passar a experiência pro Vitão, né? Não vai ensinar o Vitão a jogar bola. O fundamento ele já deveria estar sabendo, né? Isso. Um Fábio Júnior. Um Fábio Júnior. Um cara assim, né? Um cara assim, olha, domina assim, espera, né? Pensa jogar. Dá as pedras, né? Dá os caminhos das pedras do cara. Observa seus companheiros chegando. Às vezes é melhor, do invés de você romper, é melhor você segurar e dar um passe no jeito para o outro romper. Então, assim, né, essas malandragens aí, né? Tá, você fez uma carinha marota aí, o que, que foi? Não, porque no futebol, futebol moderno, agora a gente tem analista de desempenho, analista de não sei o quê, e você agora é um analista de corpo de jogador. Vê lá se eu vou ficar analisando o corpo de jogador, rapaz, presta atenção. Esse corpanzil. Sai pra lá, rapaz, me larga, isso aí é ruim. Deixa eu ler mais uns comentários aqui, ó. Elton José Vieira Lopes tá aqui, ó, tá aqui fazendo aqui uma declaração polêmica. Ui. Declarações polêmicas. Rubão joga mais que Léo Passos. Mas eu acho que não é polêmica, não. Acho que isso é verdade. Também acho que não. Eu, sendo muito sincero, eu não quero nenhum dos dois. É exatamente isso. É mais simples a resposta é essa. Eu não quero nenhum dos dois. Eu não lembro se foi no grupo outro dia, os caras estavam discutindo quem que era pior. Se era o Carlson ou que foi o Felipe Augusto. Vocês vão perder tempo na vida discutindo quem que é pior. Faz outra coisa, vai caçar outra coisa pra fazer, cara. Ó, o Alisson Fernandes, nosso parceiro aqui também do canal Sodeca. Léo Lang machucado. Lateral direita da base machucado também. Ou seja, já que ele foi no CT e deu um abraço em alguns, hein? Jesus, toma conta. Não sei se você percebeu. Eu gostaria de falar sobre o Soldeca um minutinho só. É, o Soldeca, para quem não conhece, é um spin-off desses muitos que eles montam em nossa aí. É que, que começa a todo vapor. Não sei se você percebeu, os vídeos estão diminuindo. Você vê que teve jogo ontem, mas não vimos nenhum vídeo ainda até agora do jogo, hein? Eu falei pra você que essa porra ia durar 3 meses, todo mundo ri de mim, tá falando, gente. Que pai. A pergunta aqui do Paulo Braga. Paulo tá perguntando, boa noite. Nomes pras laterais, pessoal? Alguma novidade? O único nome que apareceu foi da Alan Ruxo, que preferiu não receber lá no Cruzeiro. É que, inclusive, ontem, no gol do Berlândia, ou Beraba, não sei quem dele. Gosta dele, velho. Nossa, cara, eu vi o lance. Aí assim, ninguém fala nada, né? Não, eu vi o lance, eu pensei assim, ainda bem que não veio. 120 mil de salário aí, ó, pensei, ó. Eu vi o Lance fazendo dúvida com o Felipe Augusto, do lado esquerdo. Nossa! Eu mandei para uns amigos meus, falei assim, olha, o comentário geral na Itatiaia e na Globo é que o melhor em campo de vocês foi o Felipe Augusto. Nossa. Tudo que eu tenho a dizer para vocês é que a temporada promete. E o Felipe Augusto tem um negócio também, que ele nos enganou, entre aspas, no Mineiro, que no Mineiro ele fez uns gols. E ontem quase que ele meteu três, né? Ontem quase que ele meteu um de calcanhar, cara. Não. Isso é um golaço. Eu torci pra aquela bola entrar. A minha opinião é a seguinte: é que de vez em quando ele tem que fazer um gol, sim. Sabe pra quê? Pra manter a titularidade dele, entendeu? Porque aí de vez em quando faz aquele gol, tipo assim, o time tá ali perdendo de 2-0, ele faz 1-0, faz um 2-1, entendeu? Vai fazendo uns golzinhos assim, inútil assim, só pra ficar titular. E até para o famoso agora, né? Vai. Para ele manter a média de 0,15 gols por partida, ele precisa fazer gol uma vez a cada 10, 15 jogos. Mas ele é um cara que engana mesmo, né? Porque ele aparece bem, ele movimenta muito, né? Ele aparece na cara do gol pelo menos três lances por jogo. Só que... O problema é que o gol tem só 7 por 3. Se o gol tivesse 50 por 50, era gol. Então, aí ele arrumou um jeito que tá por cima, cara. Não é possível, bicho. Olha, eu não me lembro, assim, eu acompanho a América desde a década de 70, final da década de 70, eu não me lembro de um jogador que eu xinguei tanto igual o Felipe Augusto. Pelo amor de Deus. E isso tudo de casa. Imagina se a gente estivesse lá no estádio. Pois é. Imagina, cara. Mas, talvez se a gente estivesse no estádio, ele não seria titular por tanto tempo. Ele não ia aguentar, não. Não. Certamente. Cara, o negócio... E exatamente o que vocês falaram. Aquele meme que criaram lá do gol, quase gol. Quase gol. Ontem você já deve ter criado do Cruzeiro, né? Eu mandei no grupo lá os comentários no Twitter. Como é que esse cara perde gol desse tanto? Não sei o quê, mano, cara. Ai, que alegria. Não nada. A gente sofreu tanto. Ontem também, a gente no jogo, né? Essa, das laterais, para mim, a única alegria que eu acho que a gente teve foi o Lucas Luan. Não acho que, eu acho que tem potencial, mas para a Série A a gente precisa de experiência. Vocês têm uma sugestão de lateral aí dentro que o Paulo Braga perguntou? Alguém que vocês falam assim, pô, esse cara eu queria, viu? Cara, eles ventilaram aquele menino do Botafogo, Vitor alguma coisa. Me agrada, me agrada. Vitor Ferraz. Eu acho que ele pode ser um pouco caro pelo histórico dele. Tava especulando também o Dudu, né, que jogou, que é da base do Inter, tem emprestado pro Atlético Goianiense. O Dudu tá dando proposta, viu? Parece que tá caminhando. Tomara. Foi um bom campeonato pro Atlético Goianiense, né? Então pode ser um interessante, né? Ter uma experiência de Série A. Foda que talvez pra esquerda, dependendo se o Lucas Luan se firmar, se ele usar ele mais no Mineiro, pode ser interessante que ele vai ser reserva, né? Então, talvez ele dê conta do recado. A questão é que se ele jogar essa partida agora e depois ficar jogando João Paulo, aí fica foda, né? Tem que colocar pra jogar ali uns clássicos e tal, pra ver se vai dar conta mesmo. Pode falar, Tassi. Eu posso até estar falando uma bobagem muito grande, mas de coração, o João Paulo não me incomoda na lateral. Não me incomoda. A questão é que ele é velho e tem um histórico de machucar um pouquinho, né? Então, por isso que a gente precisa. Sabe, que um reserva a gente vai ter que jogar de vez em quando, né? Muito de vez em quando, né? Muito de vez em quando. João Paulo. Então, mas tipo assim, ano passado ele sempre sabe. O Sábio era horroroso. Acho que o Lucas Luan, do nível do Sábio, ele já é. Então ele é horroroso? Não, assim, na pior das hipóteses, ele não vai comprometer mais do que o Sábio comprometia. Então, assim, mas eu acho que tem. Seria, né? Só que ele também é jovem, mais jovem que o Sábio um pouquinho, né? Então eu acho interessante testar ele de fato no Mineiro, colocar ele pra jogar contra o Cruzeiro, contra o Atlético, pra ver se ele dá conta. Se ele fizesse até os clássicos e ele for bem, aí beleza, deixa ele ser o reserva da lateral esquerda pra Série A também e segue o jogo. É, lateral na Série A também, esse ano a gente não teve grandes destaques também não, né? A verdade é essa. Eu não lembro, assim, de falar, ó, pô, esse cara aqui... Não, você vê que, inclusive, um dos melhores laterais, o cara até pagou R$1 milhão pro cara jogar, era o Rodinei, gente. Pois é, tá pois é. Lateral, né? Cara. Tá um pé demais, de lateral, cara. Lateral de destaque na Série A até hoje é o Marcos Rocha, né? Pois é o Marcos Rocha, não tem outro. Pois tem é. Uma posição tá difícil mesmo, né? Não, você pode ver na seleção, aí. Nossos laterais na seleção são altamente discutíveis, assim. É. Você compara com outras posições do time, né? Estão num outro patamar, assim. Mais alguém quer comentar alguma coisa do jogo de ontem, gente? Não? Bom, então eu vou puxar um outro assunto aqui, né? Nós tivemos na segunda-feira eleições no América, né? Foi eleito o Conselho Administrativo, foi eleito o Conselho Deliberativo, os conselhos do América foram eleitos, né? João Marcelo, o Johnny teve uma participação importante, fez parte aí da comissão eleitoral. Você quer puxar esse assunto? Contar pra gente como é que foi, como é que... Bom, primeiro foi um trabalho muito bom, eu, né, o Flávio e o Gustavo, a gente se entrosou bem, o pessoal, né, bem motivado, né, para fazer as coisas, foi muito, bem, até bem tranquilo, sabe? Eu tinha um certo receio, porque nunca foi feita eleição virtual, né, eram todas presenciais, e precisava fazer, né, e era uma coisa assim, que a gente não sabia muito bem onde ia dar. Né? Mas correu tudo bem, o sistema é bom, é uma coisa que eu acho que vai ser, vai se incorporar no América aí, não é assim um bicho de sete cabeças, é muito tranquilo, né? E foi, no final foi até uma surpresa muito boa, porque foi o maior comparecimento, né, de eleitores, de votantes, né? Foi nessa eleição, se não me engano a última, são 150 e poucos, 160, vamos pôr assim, parece que a que tinha mais comparecimento anterior, tinha 120 pessoas, 121, eu não vou saber os nomes de cabeça, essa deu mais de 140, parece, foi bem, resultado muito bom, né, mas é muito tranquilo, né? Eleição, uma chapa só e tudo, né, a coisa também correu muito bem, até fiz a questão de deixar na ata lá um agradecimento pessoal administrativo do América, que se empenhou bastante, né, deu um suporte muito bom, e eu acho que vai ser o futuro, né, tem gente que mora em Brasília vota, mora no interior vota. Acho que vai ser por aí. Não só para o América, como para outros times. Acho que vai ser. É um novo normal, né? Nós vamos enfrentar pela frente aí. Foi muito bacana. São três anos. São 3 anos. 3 anos. É. O Salão ficou 3 anos? Sim. 3 anos. Passa rápido demais, bicho. 3 anos. Passa rápido. Passa rápido. Passa rápido demais. Para o Conselho de Administração, foram eleitos aí Alencar da Silveira Júnior, né? Que está aí no meio, que é o que a gente, vamos dizer assim, que é o que mais aparece aí na mídia, né? O Euler, que já, inclusive, já deu uma entrevista aqui para a gente, gente finíssima também, ele e o Alencar já foram entrevistados aqui pela gente, o Glauco Xavier, o Renato, aliás, o Ricardo Raso, né, que é filho do ex-presidente Afonso Celso Raso, e o Américo Gasparini, eles foram eleitos aí ao Conselho de Administração, eles ficam durante 5 anos. Né? O Américo ele tem uma estrutura bem interessante, esses 5 são os nossos presidentes, né? E a gente tem o Conselho Deliberativo, que é como se fosse o órgão colegiado, né? Como se fosse o Congresso, entre aspas, e a gente tem o Conselho de Ética, que também foi eleito, todos com chapa única, e o Conselho Consultivo, que esse não é eleito, esse é formado por todos os ex-presidentes, e esqueci algum... E o fiscal, o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, né, que tem um foco aí mais nas demonstrações e tal, na parte contábil e financeira aí. A gente deseja muita sorte a todos, a gente quer compartilhar dessas alegrias, essas glórias todas, né? Alencar aqui já participou com a gente sabe do amor que ele tem pelo América, a gente sabe do amor que o Euler tem, a gente gostaria muito que os outros 3 também um dia participassem aqui com a gente para a gente conversar, porque é bom a gente ouvir, né, as pessoas que estão lá na frente do América, né? Será que agora o Salom dá uma entrevista pra gente? Pois é, cara. O Salom é o Pokémon mais raro que eu já vi. Toda dificuldade que eu tenho para capturar ele, viu? Ele e o Dover. O Dover, até cobrar ele na reunião de associado, eu cobrei. Ele me enrolou. Mas nós vamos conseguir. E você falou do processo, nós fomos o primeiro time mineiro a fazer uma eleição totalmente virtual. Foi bem legal, eu tive o prazer de votar nessa eleição, né? Eu cumpri os 2 anos de cotista, eu e o Lucas, que também faz parte do programa. Faz até barulhinho da urna, rapaz, é bacana quando você acaba de... aquele barulhinho da urna. E aí, Márcio, se você estiver ouvindo a gente aí, vamos liberar as cotas, meu filho. Nós precisamos botar mais gente para participar da vida do América aí, ó. Muita gente querendo participar, viu? Vamos fazer isso acontecer. E aí, essa turma agora tem um desafio que é dos maiores do mundo, né, cara? A gente tá pegando, na teoria, uma das séries A mais fáceis da história. Sim. Mas então a gente tem um velho problema de orçamento, né? Eu sempre falo que, assim, ser presidente do América é foda. Eu bato palma para todo sujeito que já sentou naquela cadeirinha ali e teve que tomar as decisões, viu? Porque realmente você brigar numa Série A com o orçamento num todo, não quero nunca botar isso como desculpa nem como muleta, mas é pesado. E esse ano a gente deve continuar uma boa parte do ano com pandemia, então o futebol não deve voltar tão cedo, então a gente tem orçamentos limitados, patrocínios limitados, pressão. Sabe, a gente está num ponto de virada em que a gente está com um arquirrival numa situação ruim. Então, tudo isso deve ficar gerando na mente do cara que senta na cadeira. Qual arquirrival, Jair? O Atlético? Não, a gente tem 2, né? Você quer chamar de co-irmão, o Atlético e Cruzeiro? Não, né? Não, não, Cruzeiro acabou, Jair. Não, não, não, você não ficou sabendo, não. Eles lançaram Cruzeiro agora... Não, eles lançaram uma camisa lá, R$530, quem comprar é o Cruzeiro, só. Quer a parada aí? Eles lançaram uma camisa comemorativa de R$530. Quem comprar ganha o Cruzeiro e a camisa. Só. Mas enfim, então o cara que sendo na cadeira lá, meu filho, tá numa pressão danada. Vocês estão animados aí com esse novo conselho? Bom, tem muita gente boa no América, né? O bom do América é isso, né? O América não acabou até hoje, como acabou aí tantos times aí. Você vê América do Rio, Portuguesa, né? A Portuguesa tá assim, dá dó, né, cara? Você pensar nos caras, né? É triste você pensar nisso. Mas o América sempre teve muita gente boa querendo ajudar, né? Você até falou de abrir as cotas aí. Eu acho que o América tem que abrir mesmo, né? Quando eu comecei a frequentar o América, tinha umas reuniões lá na sede da Roma Antena. O Afonsinho abriu a porta da reunião e me pôs para dentro. Né? Não, vem cá, que você tá... Não, eu tô esperando aqui meu pai. Não, vem cá, entra, participa também. Cara, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Mas acho que isso aí é o que falta na América, né? O América abrir mais e trazer mais gente que quer ajudar, que quer colaborar, né? Isso aí o América tem que estar sempre aberto para isso. Né? E a gente é muito competente, a gente é, né, tem. A expectativa é muito boa, né? A expectativa é muito boa. E também não quer dizer que a pessoa que está fora também, não vou mexer mais, né? É todo mundo querendo ajudar. Isso é que é o importante do América. O América está aí por conta disso, né? Na minha cabeça é isso aí. São, né? São iniciativas assim, como decadentes, né? Gente que não vou deixar morrer, vamos tocar, vamos manter essa chama acesa aí, né? Isso aí é o que vale. Né? É, tomara que o Salão não crie um spin-off dele, né? Mano. Mas sem engolação, eu acho que assim, além dos caras serem competentes, eles têm que ser muito criativos também com o dinheiro que a gente tem, né, cara? Não pode. A gente brinca muito, a gente cobra muito, mas os caras não podem errar. A gente fica falando de nomes aí, bicho, imagina se você contratar um cara errado. Por exemplo, um Léo Passos. Um Léo Passos é um erro, sem coré-coré. E você contrata você consegue fazer um erro de 3 anos, que é o caso do Léo Passos. Então, um cara que você não pode errar. O América não pode errar. Ele não pode ser igual o nosso rival que contrata a rodo, não pode ser igual um Palmeiras que contrata a rodo, um Flamengo, a gente não pode errar, a gente tem que ser certeiro no que a gente vai contratar. Isso é muito cruel, tem que ser muito competente e criativo. Difícil, cara. É, porque questão do orçamento, né? Desculpa, Felipe, só a questão do orçamento também, gente, é difícil mesmo, é um obstáculo que a gente tem, nós temos que fazer o possível e impossível para a gente superar essa questão do orçamento, porque não é que a gente chega lá com 70 milhões e o outro time tem 72, o outro tem 75, não, o time tem 150, né? O outro time tem o dobro, mais que o dobro do nosso, então ele contrata um Léo Passos, ele manda o Léo Passos embora e contrata outro, a gente não tem como fazer isso, né? Contrata 6 Léo Passos para ver se um presta. 6 Léo Passos para ver se um presta, exatamente, a gente não tem como, o que dá errado na América é irremediável, né? A gente tem que levar com aquilo. Ou a gente consegue um empréstimo de um Serginho, dá muito certo aqui, e a gente não consegue segurá-lo. É isso aí. A parte positiva, só falando nesse aspecto para esse ano, né, é que pelo menos nessa nova direção conseguimos contratar um diretor de futebol que tem uma expertise nesse sentido, né? Que o Armando de Cessar, né, que veio do Ceará, ele acostumou a montar um elenco e para fazer bonito na Série A com os elencos mais baratos, ou pelo menos com menos dinheiro, né? E o Ceará deu esse salto até de patrimônio, porque eles tinham o orçamento baixo, quando permaneceram a Série A, o orçamento aumentou, foi permanecendo, o orçamento foi aumentando, e hoje eles estão mais consolidados, né? E achando peças, por exemplo, o Vinha, meio campista deles, é muito bom jogador também, conseguiu buscar no mercado sul-americano. Então eles têm montam times interessantes, pelo menos, né? Então acho que foi uma boa, já que é para mexer com isso, né? Com um cara que sabe pensar bem, já tem essa experiência com baixo orçamento e times competitivos, né? Acho que foi um acerto aí da nova direção, né? Você quer ver como é que o orçamento é uma coisa séria? Digamos que a gente resolva contratar um goleiro, um zagueiro, um meia e um atacante, certo? E a gente oferece um salário de 150 mil, que é um salário... Baixo. Não é 150 mil, tá? Então a gente vai contratar um goleiro, um zagueiro, um meia e um atacante. Num ano, isso custa 9 milhões. Num orçamento de 40. Para contratar 4 caras. Então, assim, É cruel, cara. Porque, quer dizer, 600 mil por mês multiplica por 13, faz a conta aí. Entendeu? Vai dar aí. Mais os... Mais encargo, não sei o quê. Então, quer dizer... a gente fala assim, mas porque, pô, 150 mil, 150 mil para nós é salarão, sim, tem que escolher muito bem escolhido, entendeu? Igual a gente falou do Alan Ruschel aí, a gente ofereceu, até onde eu sei, a nossa proposta foi de 100, ele fechou com o Cruzeiro por 120, por 120 não podia fechar não, filho, não podia fechar. Nem por 100, né? Nem por 100, inclusive. Você então, parece que o Alan Ruschel, o contrato dele é 2 anos, né? Se não me engano, com o Cruzeiro. Não sei. Acho que ele fechou ainda um contrato de 2 anos, que loucura. Então, estamos uma vantagem no América, que é o seguinte: o América, há muito tempo atrás, decidiu que não entra em leilão. E não pode entrar mesmo, não, cara. Entendeu? Porque se você entra em leilão, você começa a entrar nessa discussão de começar a pagar 120, 130, 150 para jogador que não vai te resolver nada. Então, é complicado. Né? É um troço tão doido que, se você parar assim, ver a diferença do orçamento, né? O Thiago Santos, que era volante nosso aqui, saiu e foi pro Palmeiras, né? Ele ganhava coisa assim, ele foi ganhar mais de 100 mil reais a mais no Palmeiras, e o Palmeiras ainda pagou R$1 milhão pro cara. Gente, o Flamengo pagou R$1 milhão, não pode ser nem com o Thiago Santos, tem que ser, sei lá, um Pelé ou um Maradona. Pra gente botar R$1 milhão no Thiago Santos? É pra resolver. É difícil, é muito complicado, né? Muito complicado. Vamos pra Bale Colatina, então? Bora. Beleza. Abrimos a votação da galera no Twitter, a gente faz sempre a votação pós-jogo no Twitter. Foi eleito aí, ó, Alê, autor do gol, com 45,2%, seguido de Gustavinho, com 33,9%, Ayrton, com 16,1%, e João Paulo, com 4,8%. Bom, eu vou abrir, mas eu não vou no Alê, não. Eu vou votar no Gustavinho, porque ele mostrou vontade e tal, e para dar uma moral para quem não sentiu, né? Já fez um bom jogo logo na estreia aí, e vai merecer meu bala hoje aí. Felipe. Eu, já diga-se de passagem, eu já votei no Gustavinho aqui, naquela partida de outrora, foi o cara que inaugurou o Gustavinho como bala, na votação. Eu voto de novo, porque eu acho que ele tá parecendo ser um dos jogadores que vai nos dar boas alegrias, assim. Tá parecendo um cara que, se ele entrar no meio campo hoje no lugar do Juninho, eu fico muito mais feliz. Porque, tipo assim, pra mim hoje já tem mais potencial, assim, pra ser um bom meio campista pra gente, que ele marca, ele é rápido, ele é inteligente com a bola. Então, acho muito interessante dar mais oportunidade para ele aí, porque eu acho que ele pode ser um jogador que não só vai nos dar alegria dentro de campo, como ainda vai dar um bom retorno financeiro depois. Isso aí. E você, Thales, o que você pensa? Cara, eu vou de Alê por duas coisas. Primeiro que ele mudou o jogo. Três coisas. Primeiro que ele mudou o jogo. Segundo que eu achei o gol dele muito bonito, principalmente porque ele é um meio de campo, fazer um gol de centroavante daquilo. E terceiro, por ele ter se negado a dar uma entrevista para aquele babaca, posso falar babaca? para aquele repórter da Globo, sabe? Então, para mim, isso aí foi sensacional. Isso aí. Tá empatado então, Jones. Você vai ser o desempate aí ou vai deixar empatado? Eu senti falta aí de um zagueiro, viu? Tanto o Ricardo como o Bauerman tiveram bem, muito firmes, né? O Ricardo muito bem também, primeira volta dele. Eu acho que o Alê mudou o jogo, mas quem me agradou mais foi o Gustavinho. Eu achei que o Gustavinho entrou bem, acho que até o que o Jair falou aí, né, para dar uma moral pro cara, ver se os outros também se inspiram no Gustavinho e entram mais soltos também, mais tranquilos para jogar. Gostei muito do Gustavinho, vou de Gustavinho. Ai, que alegria, ó. Gustavinho será postado no nosso Instagram, né, Thales? Não esqueça de marcar. Você já achou o Instagram do Gustavinho ou não? Já, deixa eu ser sincero com você, muito sério, muito enfático. Deixa com o papai aqui, bebê. É, né? Tá? Então, papai tá aqui, né? Nosso diretor de redes sociais. Tá certo. Bom, para Colatina, inclusive eu queria que vocês, nossos ouvintes aqui, eu estou pensando, e a gente discutiu aqui no grupo, a possibilidade de mudar o nome Colatina para algum outro nome, porque Felipe em função do Colatina. Entendeu? Mas, por favor, postem nas nossas redes aí o que vocês acham disso. Eu sou a favor, eu acho que merece mais do que o Colatina, porque até onde o pessoal mais antigo tem me dado um feedback que o Colatina não merece isso. Contudo, tem gente pior. E o Felipe Augusto merece. O Colatina era bem raçudo, gente. O Colatina jogava. Pois é, favor. Pois ele, é. Não, ele realmente é uma injustiça falar isso dele. A parte técnica não era muito dele, não, né? Felipe Augusto ainda ele é meio fiote, ainda, na minha opinião, pelo seu Colatina. Na minha opinião, seria o prêmio Rafael Moura, mas tudo bem. Enfim. O Felipe, né? Augusto foi parar num lugar muito bom pra gente botar o nome dele, pelo menos esse ano, né? A gente vai deixar. Pode ser. Fala, né? O Colatina da galera foi eleito aí, ó. Vitão, com 68,6%, seguido com empate de Flávio Léo Paz, com 11,8% cada, e Ayrton, com 7,8%. Ih, rapaz, eu vou falar com você o seguinte, viu? A gente falou aqui, e para mim, Vitão e Flávio tinham que ser os Colatinas, viu? Mas tendo que escolher um, eu vou de Flávio. Eu vou de Flávio porque, para mim, tem menos evoluído que o Vitão. É difícil, mas eu vou de Flávio. Vai. Johnny, vai você então. Quem que é seu Colatina do jogo? Eu vou empatar, eu vou de Vitão. Eu vou de Vitão. Era mais do que esperado. Mas é a mesma coisa. Ah, tá 2-1. Eu já tinha me manifestado anteriormente, você congruente com as minhas opiniões anteriores, das decisões anteriores, né? Como todo bom advogado. Da minha jurisprudência. Mas eu acho também, sabe, o Flávio também, ele começou muito bem, né? Ele deu uma queda assintosa. E eu acho que tá faltando. É a mesma coisa do Vitão. Acho que falta alguém ali para. E o meio de campo, se a gente tivesse um volante, um cara mais experiente, olha só, gente, nós temos Flávio, tem Zé Ricardo, tem o Sabino, todo mundo pode ganhar com isso. Nós temos três volantes com muito potencial, né? A gente tem que fazer igual futebol americano e contratar o Dudu Pitbull para treinar esses caras. O Vanderlei Luxemburgo é que tinha técnico de ataque, técnico de defesa, mas é um técnico de volante, né? Chama um técnico de volante pro cara, né? Vem cá, meu filho. Dudu Pitbull vai te ensinar aqui como é que é ser volante aqui. Vem cá. Tá, diz assim, meu filho. Olha, o Felipe até ligou o microfone dele achando que ele... Você não precisa nem falar, a gente já sabe qual é o seu voto. Eu só ia falar que o Dudu Pitbull podia até ameaçar, né, pessoal? Ou você joga ou te dá umas caneladas aqui nos treinamentos. O cara é... Não, você não vai chamar o Dudu Pitbull de caneleiro nesse programa aqui. Não, não. É, mas ele sabe bater, você né? Você não vai chamar, não. Você não vai fazer isso aqui. O Flávio nem bater sabe. Não. Você não vai fazer isso aqui, não, que eu te desconecto na hora. Canelada no bom sentido. Ah, tá. Porque é o cara que sabe bater. Essa geração 7-1 me faz raiva demais. Não, o Dudu Pitbull era muito raçudo, mas era aquele volante que, tipo assim, não passava deles. Tipo assim, não ia dar chão. O Flávio nem isso. O santo padroeiro desse programa, rapaz. A gente aqui não pode falar mal dele, não. O Flávio seria mais caneleiro, porque o Flávio ele bate quando em lance que não precisa bater. Ele bate afobado e lança no lateral de campo que não tinha que fazer nada. Então, tipo assim, isso é burrice. O Pitbull fazia o certinho ali. O cara não, ou passava o cara, ou passava a bola, ou passava o cara. Os dois juntos não ia, né? Então vai aí, Thales. Quem quer seu voto com a latinha? Cara, a disputa, é o que vocês falaram, a disputa entre Vitão e Flávio tá muito boa. Mas eu vou de Vitão, cara. O Vitão, eu esperava mais dele. Principalmente pra quando você tem um jogo contra um time igual boa, com todo respeito. Mas você espera que o atacante, ele apareça mais. Ele chute mais a gol, enfim. E o Vitão, sei lá. Eu vou de Vitão também. Então tá aí. Vitão já ganhou. Felipe, dê seu voto. Eu estava muito propenso a votar no Vitão. Não. Eu acho que o Ayrton se mostrou... Nesse jogo, é um pouco do que ele mostrava nos jogos anteriores, que ele não é um goleiro pro América. Eu acho que tá abaixo, porque ele hoje ele tá tão, pra mim, tão inseguro quanto era o Jory, por exemplo, quanto era o Glauco, que o pessoal não queria ver aqui. Então eu acho que é por isso que eu mencionei, porque ele teve falhas ali que poderiam ter custado, né, a vitória. Mas em termos de desempenho, pra mim, o Vitão e o Flávio foram muito piores. Eu tava inclinado a votar no Vitão, mas eu hoje vi ele em um churrasco com os atletas do América e ele estava muito cabisbaixo, muito triste. Então eu acho que ele sentiu essa atuação ruim. Por isso eu vou votar no Flávio, que não sei se ele está se incomodando, porque para mim ele tem regredido, né? Ao contrário de jogadores, ele tinha um começo bom, mas a cada partida dele parece que ele piora. Ele tem ficado mais inseguro, mais afobado. E não ter conseguido fazer o mínimo ali para a posição de volante, né? Então, por isso eu vou votar nele. Então é isso aí, tá eleito menino Vitão, né? E com justiça, com certeza foi eleito aí com justiça. Tá, você preparou esportes especializados ou vão deixar pro Lucas semana que vem? Ah, bacana. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Zé Alves Aguiar tá falando que precisa fazer um programa dentro do clube para formar novos conselheiros. Aquilo que a gente vem conversando, né? A Alícia está aqui desejando, a Alícia Gomes está aqui, muito sucesso para o conselho atual, que a sabedoria seja a joia mais usada dessa nova gestão, que Deus abençoe o Coelhão, arrume patrocinadores bem ricos e bem mão aberta. O Zé Alves aqui está falando, o Gustavinho Novirênio, o Gustavo, Gustavo Lacorte, o Troféu Felipe Augusto, beleza. O Zé Alves Aguiar aqui, ó, Rimei é um bom nome, ó, Troféu Rimei, bom nome, é legal. A Alice aqui tá falando, ó, Vitão precisa perder peso e Gustavinho precisa ganhar peso, ô vida. Tá certo. Então, quando o nome He-Man remete ao herói, né? Acho que chamar de Troféu Leitão, né? Que era o apelido dele, porque é herói. O problema é que Troféu Leitão pode alguém achar que a gente tá elegendo o mais gordinho e tal, não vai saber a história do troféu. Nós vamos ter que explicar isso uma vez. Ainda fica tranquilo que o Léo Passo ganha muito, ele é magro, então tá tranquilo. Troféu Leitão certo. É bom, hein? Troféu Leitão é bom, gostei. Bom, então Thales, no lugar do Lucas, preparou aqui o nosso esporte especializados. Prontinho aí? Esportes especializados com Lucas. Papai quer nessa, mas não, neném. Papai não cai nessa de você me cortar toda hora, não. Ah, é. Então, cara, na verdade, os esportes especializados, o único que está ativo é o vôlei. E por incrível que pareça, quando o Lucas não estava participando do programa, o vôlei estava ganhando. Aí o Lucas resolveu voltar para o programa, o vôlei começou a perder. E ontem, na hora que o Jair perguntou, o Lucas foi um dos primeiros a confirmar a presença dele. Nem precisa falar que o vôlei perdeu de novo, né? Então nós perdemos de 3-0. Eu vi um pouquinho do jogo, passou na Sport TV, um jogo meio esquisito, cara. Jogou contra o Taubaté, perdendo de 3 sets a 0, mas assim, eu achei o time do América um pouco nervoso. E até no final do jogo, lá na postagem, nas redes sociais do América Vôlei, eles reclamaram muito de erros de arbitragem. O que é bem estranho, porque no vôlei, cara, eles param muito o lance, tem não sei quantas câmeras, é complicado. Mas enfim, a gente está classificado para a próxima fase. A gente faz o último jogo agora, se não me engano é quarta-feira ou quinta-feira, não me recordo agora direitinho, e a gente pega o Minas ou o Cruzeiro. Eu sou ruim com essas trends de quem que é o próximo adversário, mas é isso. Futsal está parado, futebol feminino também está parado, enfim, o único esporte especializado que está tendo é o vôlei, que a gente, por incrível que pareça não, né, é um trabalho legal dos caras lá. A gente melhorou muito do ano passado para esse ano, né, que a gente agora está classificado aí e tal. E outra coisa, há de se elogiar sempre, a camisa do vôlei tá linda, cara. A verde e branca tá maravilhosa. Fica aí até uma sugestão para a América, para essa Série A, lançar como camisa 3 a verde, voltar com a verde e branca. Ela é muito bonita, cara, muito bonita. Isso aí, a camisa verde e branca realmente é linda do América. Bonita, cara. Tem que voltar, viu? Ai, ai. Mas é isso aí então, pessoal. Por falar nisso, há algum de vocês aí, você sabe se tem alguma conversa aí sobre lançamento de nova camisa e tal? Como é que vai ser isso? Ou nós vamos enrolar até novembro para lançar a camisa de 2021? Até onde eu sei, não tem conversa nenhuma para lançar nova, não. O pessoal da loja, ano passado, acho que era só para tentar vender, falaram que era camisa no início do ano, eles iam lançar outra. Eu falei assim, ah, então que lança, porque essa aí tá feia, mas assim, foi assim, né? Não é uma camisa 1. Eu até brinquei, para quando eu lançar a camisa 1, eu compro. Mas até então, nada, né? E só espero que não caia na besteira de contratar um cara que não entende muito de América para fazer uma camisa meio sem pé nem cabeça, né? O contrato dos caras lá continua, tá? Da Futebox. Então dá uma aula de América pra ele. Alguém pede pro Marinho fazer uma videoconferência com o cara lá e explicar o que é o América, ver se o cara faz um uniforme bonito com as cores não, nossas, né? Ô Felipe, vou ser muito sincero, cara. Não precisa de ser tão gabaritado igual o Marinho, não, cara. Qualquer torcedor da América explica pro cara. Ano passado isso foi duro, não ter uma camisa verde e preta. No cinquentenário da camisa verde e preta, foi... E não ter uma verde e branca nos custou o título. Pode ser. A camisa verde e branca é tradicional para ser campeão com ela, viu? Mas é isso aí. Bom, domingo que vem estaremos aqui no mesmo horário. Temos jogo quarta-feira contra o Atlético, não é isso? Que ganhou hoje. Ganhou, né? Temos jogos aí jogo na quarta-feira contra o Atlético e no domingo contra o Atlético, 7h15 na quarta-feira. Sul de Minas, né? Pouso Alegre, isso. Contra o Pouso Alegre no domingo. Nós vamos pegar os dois times que subiram da segunda para a primeira, não é isso? Sim, é mesmo, verdade. Atlético, nós vamos rever o Christian, para quem estava com saudade. Nós vamos jogar contra o Louco Abreu. Não sei se está jogando ou não está jogando, alguém sabe? Não sei. Dois jogos fora, não é domingo, é sábado, 7 horas da noite. Então a gente vai fazer um tour pelo sul de Minas, vamos primeiro a São João del Rei, para depois em Pouso Alegre. É Juiz de Fora, não? Não, é Atlético. Juiz de Fora, no Marilhão. Legal, não estava sabendo, não. No Atlético... É São João del Rei, né? São João del Rei. Não sabia. Entendi. Interessante. Pelo menos eu vi hoje que seria em Juiz de Fora. No Será que não aprovaram estádio? Não? Aquele estádio lá de São João do Rei é porcaria mesmo. Aqui não sei se joga futebol lá, não. Mas se for em Juiz de Fora, é campeonato carioca, não? Exatamente, tem que analisar isso aí. Né? Campeonato Juiz de Fora. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos. João, muito obrigado. Foi excelente sua participação. Ele está mais do que convidado. Sempre valeu, obrigado. Obrigado. Você também. E vamos repetir, sim, se Deus quiser. Bacana demais. Eu tô aqui e... ainda meio. Não, foi ótimo. Tá filmando aqui no escuro, mas vamos aprendendo, né? Vai se preparando aí, porque eu estou pensando seriamente em criar meu próprio spin-off. O spin-off do Thales. O Thales vai inaugurar o Talão do Castelo. Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos. Grande abraço, até mais. Falou, galera. Um abraço pra vocês.